183, a bordo, 3 horas e 43, de autonomia alterna Galeão. Aqui é Romeu Roman Lima, mantenho as condições visuais, que é na Gama 019, vou direto para Paris e reporte meu gás descido. Marca 980 out of 2,000 feet. Marca line 980 with a contact, climb flight level 330, book a departure. Okay, we'll climb to 330, I'd like to request flight level 250 for a final altitude. Loud, stand by. Bom dia, Altan 3732. Altan 3732, bom dia, autoridade chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Mari 050, Altan 3732. American Line 980, climb flight level 250. Thank you, climb to 250, American 980. São 3732, vou direto e TAP. Direto e TAP, são 3732. Olá, boa noite, Canadá 311, gente, vai Julia. Bom dia, Sinema 31, desce para o nível de voo 050, autorizado chegada a Golf. Golf 050, minha 3, eu vou. Controle Salvador. Romeu Lima, desce para 1500 país, que é negar uma zero no Norte. Plano 923, contato radar, subiu nível 360, voe livre. 360, uma vez a Gol, plano 923. Ida, frite. 120,8, 5037 e a torre 19,8. São 3437, Maria, você pega aqui na meta 3487, obrigado. Autorização, sente a Juliette para a conquista. 3221 para a Vitória da Conquista, autorizado para 300, pessoal aqui. Com a primeira curva à direita, com a saída Arbor, após Arbor direto, com o informador 120,8, 1,8,9,5. Aciona 0,3,4. Pesado 200, decolada 10, curva direita, saída Arbor, após direto conquista, 208 é o controle, 108,95 é a torre, 5034 no transponder, ou trip 5221. Trip 5221 começa, então transponder. A própria pode ser questionada. Prefeito chamar a taxa. O Janete é 312 para 1,8. Autorizado, porta taxa, tem a 312. O 2 se considere, aguarde o serviço do Pupu 10. Ok, aguardando, tem a 312. Mike, Bravo Yankee. Papatão do Mike, Bravo Yankee, contato radar, voo nível 180, saída da El. Prolique Salvador, é o Papatão do Mike, Bravo Yankee. Mike, Bravo Yankee, contato radar, voo nível 180, saída da El. Pan 3663, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 251, alternando 3325. Afirma. Salva, bom dia, Unicórnio Golf, no parte 3, reboque da aeronave até o portão 03. Autorizado, reboque para ingresso do parte 1 do Golf, no parte 2. Chamada para ingresso, Unicórnio Golf. Tio, Flat 060, Orsa 0633. Oceano 322, desça para 4000 pés, esquina Gama 09, informe velocidade indicada. 240 nós, desça para 4000, 09. Redução para 2109, Oceano 332, número 3 na aproximação. 2109, número 3, desça para 4019, Oceano 632. Bom, Antônio Salvador, bom dia, Oceano 6225, na moto. Bom dia, Oceané 6225, contato radar, voo nível 340, saída Momo. Saída Momo 340, contato radar, Oceané 6225. 19, Índia, Alcos, Monte Espera, 1895, voo 1605. Google, confirmando o ponto, entrega 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, contato, sou Xané 6312, 104, 1336, Natal. Táxi, Pátio Índia, Ponte Espera 186 com 10196312. Salvador de Bob Gulf, está em direto com o Pátio Principal, tá bom? Mandei por cima, Ponte 06, trabalho de novo. Visuais, Canadá 109, direto uma nativa, parte 26 milhas fora. Reporta na Vigés, uma Delta. Foi 1-1-8-9-5-6-3-1-2. O Brasil ainda está na escuta do controle dessa investigação. Contra o estado 32. Salvador, é o Tantra 3732. Tantra 3732, Sami Torre, 1895. Ah, 1895, ok. Tantra 732, caso receba a torre, tem livre pouso, 140 com 7 nós. Tá passando 1.500. Gol número 05, contato Rabat, bom nível 360, saída da Elf. Sael 360, gol 605. Estabilizado, avistando a Sananinha 311. Sananinha 311, complexo final, Sami Torre, 1895. 38965, Sananinha 311. Esquerda, reporte reinterceptando o final da 17, o erro meu irmão. 0 para 950. Vem agora no 982, autoridade chegada Mari, desce para o nível 050. Mike Bravo Yankee, na escuta do controle. Ação plano zero, aguarde pista livre. Mike Eco Delta, controle. Poderia tentar contato com Mike Bravo Yankee? Libera a direita, chame solo, 2-1-2-1-9. Rapaz, triplo Romeu Lima, faça um 3-6-0 pela esquerda. O Salvador, uma boa, tá 3-7-3-2. Alfa Juliette, portão 1-0, 3-7-3-2. Livre pouso 170 com 062, o check 3. Após o pouso do Avianca na final ali, mantém trip 5221. Mike Braziante, na escuta do controle. Controle Salvador, Chané 6225. Já chegou a Chané 6225. está aqui cruzando agora quase 16 mil pés, né? Talvez eu, se quiser, eu tento fazer uma chamada com essa aeronave aí, para tentar ver se eu consigo falar com ele, aceita, Monte? Poderia fazer. Qual é a prefeito da aeronave mesmo? Patatango Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, ok. Mike Bravo Yankee, aqui o Ocha, né, 6225. Bravo Yankee Ocha, né, 6225, câmbio. O Yankee tá na escuta do gol? Sim, não. E Ocha, né, 6225, câmbio. É o controle Salvador, 6225, não conseguiu contato com o Mike Bravo Yankee. Thanks, obrigado. Estamos em Recife na frequência 1-2685, alterne 1-2545. 1-2-6-8-5, 1-2-6, poderia repetir a secundária, por gentileza? 1-2-5-4-5. 1-2-5-45, muito obrigado, até a próxima. Mike Bravo Yankee, na escuta do controle de Salvador. Receptor final, Oceaner 6332. Oceaner 6332, completo final, Sam Torre, 1-1-8-9-5. Sente, chama a torre, 7-18-9-5, obrigado. Bom dia, Tripe 5221. Goma 605, veteração para espaçamento, curva esquerda, proa 140, seu limite é a magnética, correção a radial 1605, correção 1605, Salvador. Ok, sobre vetores, esquerda na proa 140, limitado pela radial 160, Salvador, 160. Salvador, bom dia, Trip 5221. T5221, contato radar, ativa nível 200, sai da árvore. 200 da árvore, 5221. Acesso da alta frequência livre. Goma 605, correção, após cruzar, autorizado nível de voo 360, após cruzar 180, voo direto bridge. Autorizado 360, após cruzar 180, voo na proa de bridge, voo 605. Salvador, Oceania 332, desvão. Oceania 332, está desviado, não tem questão de confiança. Alfa, mantém para trás da Juliette, né, 332. Deu no meu 05, curva direita, proa 200. 200, 605. Taxa 3487, 4 horas de autonomia, 125, alterna galeão. Autorizado, taxa, número 0218, Gritax, Epátio Índio, 19, irmão, 9509, 347. 3289, autorizado, turismo, topo. Voo número 05, voo direto Bridge, Sami Recife, 1251, na Terno, 1325. Bridge, Recife 251, 3325. Bom dia, obrigado, bom domingo. Obrigado, boa noite. Chamando antes da Juliette, o 6332. Mantém posição, contão 3. Mantém posição, presente 0963. Olha, Salvador, bom dia. Chanel 6312, Puca. Zero, dois, quatro, meia, três, um, dois.